Natal para os que vivem aqui nessas beiras de rio, e os que fazem das águas da terra seu desafio. Todas essas mulheres têm seus curumins para proteger todo dia. Todos os que nascem aqui são iguais a José e Maria. Todos os que nascem aqui têm que lutar para não perder, têm que plantar para comer e ainda proteger os seus filhos da ira. Se tem Herodes lá, que tem cobra grande e mapinguari, e ainda muito homem branco pra destruir. Mas é Natal, e todas essas feras adormecem nas brenhas da mata e nas profundezas do rio, porque é Natal. Mata e muito peixe na mesa. Todo dia é Natal para os que vivem aqui nessas beiras de rio, e os que fazem das águas da terra seu desafio. Todas essas mulheres têm seus curumins para proteger todo dia. Todos os que nascem aqui são iguais a José e Maria. Todos os que nascem aqui têm que lutar pra não perder, têm que plantar pra comer e ainda proteger os seus filhos da ira. Se tem Herodes lá, aqui tem cobra grande e mapinguari, e ainda muito homem branco pra destruir. Mas é Natal, e todas essas feras adormecem nas brenhas da mata e nas profundezas do rio, porque é Natal. Em todas as ribeiras temos vinhos dos frutos da mata e muito peixe na mesa. Mas é Natal, e todas essas feras adormecem nas brenhas da mata do rio, porque é Natal. Em todas as ribeiras temos vinhos dos frutos da mata e muito peixe na mesa.